Atualiza o paredão, companheiro. Vem com o Pinelis falando de amor. Hoje eu pensei em você. E como éramos tão próximos. Por você, talvez se eu não tivesse, ainda estaremos aqui. Bora, bora, bora! Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez hoje sermos assim. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu. Se encontrou, mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. É pra bater o paredão. Atualiza, bebê. Hoje eu pensei em você. E como éramos tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse, ainda estaríamos aqui. Canta! Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Canta! Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde.